Mano, são poucas datas. Fica até perdido no tempo. Mano, já falei que são várias gatas. Tem as loira, as morena, a suave e as problemas. Cheias de não me toque, aquela que até Loki leva na ideia. Quero que o mundo se acabe em purple drink, lap dance. Assim, quem sabe um dia eu possa morrer contente. Só quero viver sem me preocupar. Se as gatonas pede trás que eu vou pagar. 40 ladrões, eu sou Alibaba. Faça seu dinheiro sem nos invejar. O jovem negro rico vai agir agora. Não é só contar dinheiro e tocar o puteiro com as gatas mais foda. Baby, esquece meu carro, que tal tirar seus pés do chão? Fumando um canque com a visão punk, eu vi no beat no tom. Liga suas amigas, enquanto o garçom traz as taças. Você compra uma roupa no shopping, nem precisa voltar pra sua casa. Brilha o neon, desce o Xandão, ela tem o dom de excitar o dom. Fuma um do bom, quer saber da minha vida, os reis da noite.com. São vários manos, okay. São vários manos. Muitos planos envolvem dinheiro com a disposição dos colombianos. Cavô da Pink, tem pras gata latina. Ela toma, fica louca, tira a roupa e se joga na piscina. Com os mais, gastando demais no banco de trás. Ela sabe como faz pra me deixar louco. Ar condicionado é pouco, nossa noite pede mais. Com os mais, gastando demais no banco de trás. Ela sabe como faz pra me deixar louco. Ar condicionado é pouco, nossa noite pede ela mais. Ela sabe que o meu cofre fica lá na Coab. Fumei um cubano e fui pro jet de nave. Ela sabe que eu gasto de verdade. Ela sabe que o meu cofre fica lá na Coab. Fumei um cubano e fui pro jet de nave. Ela sabe que eu gasto de verdade. Ela sabe. Lap dance, ela sobe por cima, o salão tá escuro. No pole dance, sem suspense, a gata fatura maluco. Com o braço tatuado e o cordão grandão. Ela diz que me conhece mais, gata, eu acho que não. Ela é especialista em descer a lista do próximo ataque. Rosto de turista, corpo de artista e mais fatal que o crack. Não se ilude, ela é gostosa de verdade. Na quebrada é invejada, ela foi pra outra fase. Viagem internacional, Porto Rico ou Portugal. Ganhe sempre seu real, sem deixar de ser real, yeah. Ostentando nos negros que são fotocópia. Nem cola, sai, desfoca, que a 9 tec-tec aperta o rec e desenrola. Eu virei o quarteirão, colado no chão, tô na visão. Não é cheque nem cartão, carro sem placa com a gata do lado. Sempre fumando verdão, ela diz que agora sabe. Porque eu só apareço uma vez no mês, nossa vida é modo hard. Pra hoje tem a safra daquele francês. Outra vez, o telefone toca e os negócios me chamam. O monstro sai da toca, japonês. Já perdi a conta de quantas me amam. Tenho doutorado da vida noturna, yeah. Não fique impressionado se você cruzar com a nossa turma. De segunda a segunda tenho show, todo dia, toda hora tenho flow. Tô na cara tipo centroavante, sempre confiante, é só tocar que é gol. De segunda a segunda tenho show, todo dia, toda hora tenho flow. Tô na cara tipo centroavante, sempre confiante, é só tocar que ela é gol. Ela sabe que o meu cofre fica lá na Coab. Fumei um cubano e fui pro jet de nave. Ela sabe que eu gasto de verdade. Ela sabe que o meu cofre fica lá na Coab. Fumei um cubano e fui pro jet de nave. Ela sabe que eu gasto de verdade. Ela sabe que o meu cofre fica lá na Coab. Fumei um cubano e fui pro jet de nave. Ela sabe que eu gasto de verdade. Ela sabe que o meu cofre fica lá na Coab. Fumei um cubano e fui pro jet de nave. Ela sabe que eu gasto de verdade. Ela sabe.